Olá, tudo bem? Vamos aprender um pouco mais sobre o PGR. O PGR é a sigla de Programa de Gerenciamento de Risco, que tem o objetivo de fazer um dimensionamento de todos os riscos que o seu trabalhador, que o seu empregado está exposto. E são eles 5 tipos de risco: físico, químico, biológico, acidente e ergonômico. E esse é o objetivo do PGR, fazer um documento que vai conter esse dimensionamento dos riscos. Ficou alguma dúvida? Só entrar em contato com a gente, que nós teremos o prazer de tirarmos todas as suas dúvidas.